19-1911. Greenwich. Radar contact on departure. Climb and maintain 380 on goal departure. Climb and maintain flight level 380, goal departure Argentina 19-1911. No 4, Reinaldo autorizado, reporte, reporte, senhor Vitor 366. Positivo, tá. 2 milhas do senhor Vitor 368, vai reportar o 366, já tá até visual, capítulo, na 7ª parte. Obrigado. Salvador, gol 1896, centro da Bravo, boa noite. Boa noite, 1896, senhora identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro padrão, 1013, permanece vigilância. Chegada Mari para 3.013, boa noite, 1896, solicito o RDA, por favor. Obrigado, após ETAP. Oi, Serra Vitor 366. Venta, pode estar com 366. Boa noite, Fabrício. Copiado, completo a renave, chamando Torre 118-6, gol 1714. 1714. Torre Salvador, gol 1714. 714, reporte 3 checado, Vinaldão 0. Tá visual e tá embaixo checado, 1714. Tá ok, o vento de 030 graus 3, lá liga o pouso. Salvador, boa noite, gol, foram 643-460-100, informação Thiago. 643, boa noite, senhor identificação, prossiga na chegada Bonf, desça o 040, altímetro 1013, permanece vigilância. Tenente, chegada bom, Sudeste 040. Atenção, efetual R na vida pista no zero. Copiado, aguarde autorização no 643. Tenente, aguarda no 643. Argentina 1911, contact now Recife Center on 128.8, backup 13325. Ok, contact Recife Center 1288 or backup 13325, Argentina 1911, follow you. Escalador 3520, informação Charlie. Tanque 3520, centro da Charlie, para Aracaju, 190. Gente, aguarde contra 190 Aracaju, ajuste no 018. Boa noite, 05, boa noite, a sua identificação, prossiga na chegada Mari. Desça 050, altímetro agora 1012, permanece vigilância. 050, chegada Mari, 1012, gol 1805. Solo aos 23, táxi à direita, Alfa e Juliette, portão 5, não me escuta. E Alfa e Juliette, não se escuta para o portão 5, o Alfa e prossiga para 2500 pés, após etapa ser Vitor 366 para a RNAVE, o altímetro agora 1012, reporte naquela posição. Gente, 1012, descendo para 2500, após etapa e serve Vitor 366, com 896 para aquela estabilização. 05, eu estou radar para sequenciamento de tráfego, curva esquerda, proa 015, o limite ao curso do localizador. Esquerda, proa 015, sob vetoração, limite ao localizador, curva 805. 1643, após pelo voo, esse é Vitor 366 para executar o aeronave, reautorizado 2510, 1643. Gente, após pelo voa o Serra Vitor 366, desce para 2500, 1643. Bom, ativo o altímetro agora a 1012, voo 1643. 1012, obrigado. Sando Serra Vitor 366, gol 896, avisar Capil. 896, completo R9, chamando Torre, 118.6. 118.6, gol 896. Autorizado 3.000 pés com 1.012. 3.012, boa noite, 05. Todo Salvador, boa noite, 96. Final vai ser aprovado. 896, ciente de pouso, pistola 0. O vento 040 graus, 3 nós. Autorizado, pouso, pistola 0, boa noite, 96. Então 3520, aguardando a autorização. Estimativa, vai de cópia. Gol no 805, nesta proa, intercepta o curso do localizador. Gol no 805, reportando estabilizado. Reportando estabilizado, gol no 805, localizador. Web 6701, boa noite, acena a identificação, prossiga na chegada a Mari. Desça ao 050, altímetro 1012, permanece vigilância. Ok, prosseguindo na Mari, descendo ao 050, vigilância, 1012 na altímetro. Siga. Autorizado para Aracaju, nível 90, na Golf 677. Decola com curva à esquerda, saída Puca, Jame, depois Aracaju. Aciona 5153, controle 198. Autorizado 190 para Aracaju, Golf 677. Saída Puca, Jame, curvando à esquerda após decolagem. Transponder 5153, controle 198, 3520. Correto, chama para o puxa acionar. Está pronto para puxa de acionamento, gate 02. Autorizado, chama para o táxi. Pode lá. Portugal, 158, vai vir de copy. Correto, pode ficar 158. You are clear to Lisbon flight level 370, via upper Zulu 10 and then according to your flight permit. After takeoff, turn left to Puka departure and Zipa transition. Squawk 5154, control minor 119.8. Well, this is Zulu flight level 370, upper Zulu 10, then flight turn left to the south and turn left. Puka departure, Zipa transition, squawk 5154 and ATC is 119.8, and Portugal 108. Correct, report to push and start. Look up, Portugal, 118. Salvador, boa noite, 643, vai passar o Serra Vitor 372, baixada e travada. Suficiente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 643. Aguardando a autorização, 643. Solos 3-2, táxi à direita. Alfa, chame antes da Juliette, na minha escuta. E Alfa, chame antes da Juliette, na sua escuta, 896. Então. 643, livre pouso, pistola 0, vento 050 graus, 4 nós. 7050 com 4 nós, livre pouso, 0643. Torre agora em 1-8, decimal 6. 7-8-6, gol 1-8-0-5. Oi, Salvador, boa noite, gol 1-8-0-5. Procedimento LS da pista 1-0. 7-8-0-5, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Continuando a aproximação, boa noite, 0-5. Só os 35 de minha direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette, na minha escuta. Sente livre táxi via Alfa, chamaremos antes da Juliette, na sua escuta, ao 643. X-Ray Single Light, reporte no curso do localizador. Prosseguindo para 2010, reportará no curso do localizador, aliás, X-Ray Single Light, atletamento 201. E o altímetro agora é 1012, o 671. Outro Salvador, boa noite, Educado 062. 4062, boa noite, sua identificação. Prossiga na chegada a mar e dê sol 050, altímetro 1012, permanece vigilante. 050, altímetro 1012, 4062. 04 a bordo. Autonomia de 3h30, alternando Recife. Está livre o táxi à direita até o ponto de espera. Chame pronto para a decolagem. Chamada pronto para a espera, 3530. Ação, prossiga na chegada Mari, desça ao 0620. Altímetro 1012, permanece vigilância. 0620-1012-3170. Portão 3. Portão 3, o gol 896 observando. 05, seu solo aos 37, táxi livre à direita, Alfa Juliette, portão 4, não me escuta. Via Alfa Juliette, até o 4, boa noite, 05, boa noite, tá bem. Boa noite. 643, vai táxi Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 643. Então, 3520, pronto, ponto 010. 3520 autorizado, alinhado e decolar, vento 050 graus, 5 nós. Autorizado, alinhado e decolar, no 0, tá, 3520. MF-7601 no localizador. Obrigado, completo ele sem light, chamando torre 186, web 6701. 186, obrigado. Controle, a intenção do 3170 é o RNAV, positivo? Senhora, após ETAP, voará servidor 366 para o RNAV. 3170. Gente. Torre, boa noite, F76701. 6701, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Gente, 6701. 3520 decolou os 41, controle 198. 198, boa noite. Boa noite. Contato radar na decolagem, suba 190, saída PUCA. A PUCA subindo para o 190, outra 3592. É, 3520. Nós. Gente, livre pouso 671. Reporte no curso do localizador. Estou no P2000, realizado em LS, X-Ray, sem lights, a pista no 04062. Zona 70, 3000 pés reautorizado, 3170, 1012 ajuste. 1012, 3000.